eu tenho que confessar-te algo. Que eu gosto da tua irmã, é a pura verdade. E é muito normal eu causar-te espanto. Confesso que sempre que ela me abre a porta, imagino a tua mãe a transformar-se em sogra. E tu seres meu cunhado, sei que é meio awkward, but about that, you gotta talk. Tô na tua home, ela me chama a atenção. Sei que não gramas então, vou abrir o jogo. Eu gosto de damas então, porque reclamas em vão. Enquanto sabes tua irmã é fogo. Se não dá, eu vou perceber. Pra não estragar o laço que criei contigo, tenho algo entalado for so long. É normal ao mesmo tempo, so wrong. Eu quero tua irmã, eu quero tua sis. Eu quero tua irmã, é nela que eu tô bis. Hey bro, minha sister não. Se queres intriga, sou o homem mau. Conheço todas as tuas pitas, amigas que estão na fila. Mulherengo de primeira, estás no Tinder. Take a chill pill, nigga, pull out. Are you kidding or you're busy for some clout? Ficou com a Letícia e a Alicia. Ainda ontem tu tavas com a Felícia. Minha sister fire, I know. Teu pai quem puxar, but I'm no. And by the way, lá no place, não quero ver a tua face. I thought you were my nigga, I'm done.